Sonhar com o belo, com o bom, com o justo e buscar fazer desse sonho a sua realidade. Isso é questão de sensibilidade. Há de ser bonito, há de ser. Questão de sensibilidade, entrando no ar, Melodia FM, a educativa de Varginha, sul de Minas Gerais. Para você, para tudo, para todos, para o país, para o mundo, online, Melodia FM online, www.radios.com.br/Melodia FM. E todo o nosso trabalho em música e em tantos outros temas de sensibilização você pode acessar no www.acasadapedra.com.br, com o acervo de todos os programas já apresentados e uma série de outros temas de interesse da nossa sensibilidade. Para que o vento do tempo não nos apague da memória. De segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. E eu, Renato Tavolieri Filho, com vocês. Ser insone, há de ser escândalo, há de ser relâmpago, ciclone. E se por acaso em algum dia o nosso programa não for ao ar devido à programação especial que às vezes acontece na nossa rádio, então você tem a opção de ouvir ao programa do dia posteriormente, porque ele será gravado em estúdio e depois disponibilizado no endereço que já dissemos, www.acasadapedra.com.br, com um pequeno link, questão de sensibilidade específico para o nosso programa. Violão, cavaquinho, pandeiros, cantores e flautas, venham já por aqui. Comentam que faz muita falta o tempero bom, o cheiro mais que bom, o choro que vai cozinhar. Feijão é que segura o vão, mas choro é quem manda na fome do meu coração. Coração, escolhe o melhor do cardápio que o mestre Patápio vem dar uma canja, mais uma lição. Violão, cavaquinho, tô aqui, pandeiros, cantores e flautas, venham já, é pra já, tudo bem, tudo em paz. Na sala o choro não tarda, vai chorar de vez, toda santa vez que Hermeto for improvisar. Sutil e delicado o som, num prato, no garfo, no acordeão, vai chamar Nazaré, Pixinguinha e os 8 batutas, enquanto batucam os ingredientes lá no caldeirão. É como um sonho bom ver em luz de neon Chiquinha descer do céu de braço dado a Noé. Oh, abram alas e o véu, Heraldo tira o chapéu, vem tocar violão, cavaquinho, de cordas e notas tão vivas que dá pra esquecer essa fome que a fome de choro estampou. Violão, cavaquinho, tô aqui, pandeiros, cantores e flautas, venham já, é pra já, tudo bem, tudo em paz. Na sala o choro não tarda, vai chorar de vez, toda santa vez que Hermeto for improvisar. Sutil e delicado o som, num prato, num garfo, no acordeão, vai chamar Nazaré, Pixinguinha e os 8 batutas, enquanto batucam os ingredientes lá no caldeirão. É como um sonho bom ver em luz de neon Chiquinha descer do céu, de braço dado a Noé. Oh, abram alas e o véu, de bundim morondom, Heraldo, tio e chapéu, vem tocar violão, cavaquinho, de cordas e notas tão vivas que dá pra esquecer essa fome que a fome de choro estancou. Larala, ei, ei, tchan, ei. E é verdade, estamos trazendo hoje para vocês, como vocês já ouviram, Paulinho Pedra Azul. E trazendo não um Paulinho Pedra Azul apenas com gravações, é o Paulinho Pedra Azul aqui, falando de si mesmo, falando da sua vida, com o violão e tocando esse violão e contando as suas histórias do jeito mais gostoso que se possa imaginar. E tudo isso porque ele também se insere na proposta da semana e a fecha com essa chave de ouro. Por isso eu deixei a propósito para terminar a semana o Paulinho Pedra Azul, porque ele também, representante da música regional, ele se insere nessa classificação tão ampla que é a World Music. E tinha que estar presente. E essa gravação que eu estou trazendo para vocês é uma gravação rara, porque é a gravação de um programa da TV Câmara que eu consegui e processei esse som, reduzi para uma hora, que já é uma coisa complexa, para não perder o relato. Porque esse papo do Paulinho Pedra Azul é algo fenomenal. Primeiro que vai se admirar esse ser humano, de uma sensibilidade, de uma beleza, de humanidade. Ele é um indivíduo humano, humilde e grandioso, principalmente por isso, exatamente por isso. E falar da sua obra é chover no molhado, é realmente delicioso ouvir a sua poesia. Ele é letrista, no mais das vezes, e a sua melodia e toda a sua composição em todos os sentidos. Então, eu trouxe esse programa para vocês com muita alegria. Eu estava trabalhando nele já há algum tempo, mas deixei para inseri-lo na semana da World Music. E espero que vocês acompanhem tudo que ele nos conta e ele fica com a voz. A partir de agora, Paulinho Pedra Azul com vocês. Até engasguei anunciando essa presença fantástica aqui conosco hoje. Tudo começou em Pedra Azul, que é a cidade que eu nasci, que fica no Médio de Jequitinhonha. E, logicamente, começa em festa de escola, festivais internos e tal, né, teatro. E o engraçado é que desde 8 anos de idade, 9 anos, 10 anos de idade, eu sempre fui ligado à pintura, à música, à poesia. Eu pintei muito na minha vida, olho sobre tela. No fundo de casa, a gente morou em casa muito grande, né, porque 8 irmãos. E meu pai sempre foi daquela opinião, o seguinte, que alimentação e educação é fundamental. E aprendemos muito com essa coisa de dividir as coisas com as pessoas, né? Meu pai ensinou muito também. Aliás, até hoje, a vida dele toda foi assim, foi sempre ensinar a dividir as coisas. Então eu acredito que os 8 irmãos aprenderam isso como lição de vida, sabe? De cada um tá na sua função e tal, mas todo mundo aprendeu a dividir as coisas. Que é um exemplo que o Valdo de Guitimé todo dá. Em qualquer lugar que você chega, você é bem tratado, bem cuidado, a pessoa faz amizade rápida ali, a pessoa te leva dentro de casa, já te dá a cama do outro para você dormir, coloca o outro para dormir na esteira, no chão, mas prefere que você sinta bem aqueles dias que você vai passar por ali, né? Mostrando a dignidade que é do povo do Vale de Guitinhonha. Voar.

cantar quase sempre nos faz recordar sem querer. Um beijo, um sorriso ou uma outra aventura qualquer, cantando aos acordes do meu violão, é que mando depressa e se embora a saudade que mora no meu coração. É que mando depressa e se embora a saudade que mora no meu coração. E a partir daí eu comecei a compor, continuei tocando meu violão e tal e tudo. E aí comecei a compor Ave Cantadeira, Jardim da Fantasia, músicas para festivais que aconteciam na região toda, né? E aconteceu um festival muito interessante que foi produzido pelo Saulo Laranjeira e Heitor de Pedra Azul, que chamou Transa Som Folk Rock Pop do Sertão. Olha o tamanho do nome e o tamanho do acontecimento. Porque assim, aquele Big Boy da época do Big Boy Show, apresentando para vocês ritmos guai, Big Boy da Rádio Mundial, né? 860, 860, Big Boy. Está anunciando para vocês o primeiro de estoque brasileiro em Pedra Azul, na divisa de Bahia com Minas Gerais, tá? Na esquina de Minas com Bahia, rapaz. Mas foi descendo gente, foi rir para tudo quanto é lado. Deve ter ido mais ou menos umas 100 mil pessoas. Uma loucura, a cidade virou uma loucura. Então a cidade já era muito musical, né? Na época meu pai começou a pensar em mudar de Pedra Azul, porque estudo já todo mundo tinha formado até onde podia, né? Contabilidade, como professor e tal, enfim, não tinha faculdade na Pedra Azul. Aí eu fui o primeiro a sair. Eu corri o risco de ir para São Paulo, porque eu tinha uma tia, uma avó que morava lá. Fui para São Paulo, e em São Paulo é que começou a acontecer realmente as coisas. Começaram a acontecer os primeiros contatos, né, que foi com o Décio Marques, que foi um pai para mim, um grande amigo. Saulo Laranjeira, que me acolheu, né, lá na casa dele também com o maior carinho. E minha avó e minha tia, que também eu não passei por agruz nenhuma na vida em São Paulo, coisa que muita gente passou, porque eu tinha uma tia e uma avó que me seguraram a barra toda lá, né, até eu começar a trabalhar. Né, eu trabalhei em loja de tinta automotiva, trabalhei em escritório de arquitetura, fiz uma série de trabalho até largar tudo. Toquei muito tempo com o Saulo, viajamos muito e tal, pelo estado todo de São Paulo. Tinha vários projetos maravilhosos que todo mundo participava. E aí, uma época, o Décio apresentou uma Diana Pequeno. E, aliás, antes disso, um amigo meu, chamado Toninho de Vicenzo, que era da Rádio Dourado, produtor da Rádio Dourado, me apresentou a Rosa Maria. E a Rosa gostou de uma música minha, que chama Vagando, e gravou essa música. Foi a primeira pessoa que gravou. Ela gravou em 1979, quer dizer, há 32 anos atrás, né? 31, né? 31 anos atrás. Foi a primeira música minha gravada, foi pela Rosa Maria Collin, que é uma amiga do coração, uma pessoa maravilhosa, essa grande atriz que ela é também. E a partir dali, no ano seguinte, de 80, a Diana Pequeno gravou duas músicas minhas no disco dela. E aí foi para tema de novela e tudo, e a partir dali eu comecei a ter esse contato mais profissional com a própria RCA na época, que depois virou BMG Ariola. A RCA na época tinha me feito esse convite, e eu acabei gravando meu primeiro disco lá dentro, que foi o Jardim da Fantasia, com os arranjos do Wagner Tiso. Daí participação de 40 músicos, foi um disco muito bem produzido, 20 cordas da Orquestra Sinfônica de São Paulo, e os 20 músicos de base, que eu me lembro aqui de Heraldo Dumonte na guitarra, Chico Medori do Grupo Medusa na bateria, Cláudio Bertramo no baixo, Roberto Sion nos sopros, Toninho Carrasqueira, enfim, Dominguinhos, participação de Diana Pequeno. Então foi um disco muito forte, os arranjos do Wagner. O Reginaldo Evandro, que é um regional tradicional de choro, também participou. Foi um disco muito grande para mim, que estava iniciando. Mas esse disco realmente que abriu as portas para mim com a música Jardim da Fantasia, né? Que é o Bem-te-vi, que as pessoas apelidaram carinhosamente Bem-te-vi. E eu acho que a partir dali tudo começou. Aí me tornei profissional realmente. Bichos de amor, tua boca pingava mel. Bem te quis e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por este céu azul, andei estradas do além, onde estará meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, tua boca pingava mel. Bem te quis, e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz, e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por este céu azul, andei estradas do além, onde estará meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Onde estás? Voei por este céu azul, andei estradas do além. Onde estará meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Quando o disco foi lançado, a gravadora não esperava que acontecesse nada. De uma certa forma, foi até para cumprir um contrato que eles fizeram aqui comigo, e depois o disco ia para a gaveta. Mas, para surpresa deles e para a minha também, o disco vendeu as 5 mil cópias que eles tinham tirado de início. Depois tiveram que fazer mais 50 mil. Então o disco realmente assim, foi um tapa de luva. E assim, o disco foi muito bem executado em São Paulo. Tocou para caramba, o Brasil todo tocou o disco. E realmente eu saí na rua e eu vi as pessoas cantando. O Bem Te Vi, o Jardim da Fantasia, que é uma música que é muito interessante. Que é uma música que foram criadas várias histórias em cima dessa música, que é uma noiva que eu tinha, que tinha morrido, e que eu estava muito novo, que eu ia casar com essa pessoa, estava apaixonado e tal, não sei o quê. E eu tento desmentir isso até hoje, mas não consigo, não tem jeito, e a gente acaba deixando com que o povo, que permaneça a voz do povo, né, que é a voz de Deus. E como eu creio em Deus e creio na voz do povo, não deixa. Né? Então, cria vontade, acho que a música, a gente faz a música é para o povo mesmo. A gente ali revela um pouco do que aconteceu na vida da gente, mas as pessoas também assimilam aquilo ali como uma interpretação própria, e aí se identifica da forma que quiser e a música passa a ser de todo mundo. Mas eu escutei muito e chorei muito na rua. Teve lugares assim que eu chegava e as pessoas já cantando nos bares e tal e tudo, eu comentava, falava que a música era minha. Ah, que isso, rapaz, que isso. Essa música é de Paulinho Pedra Azul. Falava, pois é, sou eu, né? É você e tal. Então ali eu comecei a sentir que realmente a música é uma coisa fantástica, né? Que faz a gente ter ligação com o mundo todo. Chegar na tua casa e encontrar solidão, lembre de mim e também vivo só. Quando encontrares a paz, mande uma carta pra mim. Quero saber como fazer pra ser feliz estando assim. Uma canção deve haver para fazer entender que nada tenho a dizer quando o jeito é viver. Chegar na tua casa e encontrar solidão, lembre de mim que também vivo só. Quando encontrares a paz, mande uma carta pra mim. Quero saber como fazer pra ser feliz estando assim. Uma canção deve haver para fazer entender que nada tem a dizer quando o jeito é viver. quando chegar na tua casa e encontrar solidão, lembre de mim que também vivo só. Quando eu fui renovar o contrato com a SCA, que eles me convidaram para renovar o contrato, eu acrescentei 11 cláusulas no contrato. Pedi nada. Para começar, dinheiro eu não pedi. Então, as coisas que eu pedi foram coisas pequenas que eu achava que para mim, naquele momento, seriam coisas importantes. Por exemplo, eu tenho um pôster. Que na época, quem tinha pôster era o grande artista. Então, eu falei, puxa vida, eu vou pedir um pôster para mim. Então, eu coloquei cláusula 1, um pôster. Cláusula 2... Pedi para que o John Denver participasse do meu disco. Eu era apaixonado pelo John Denver, porque ele é João da cidade de Denver. E eu era Paulo da cidade de Pedra Azul. Tinha umas coisas assim, né? E a música dele, a música meio country, meio romântica, parecia muito. E ele era da RCA, da mesma gravadora. Eles acharam aquilo ali um absurdo, eu pedir para o John Denver participar do meu trabalho. Achavam uma grande pretensão e tudo. E assim, outra, eu pedi para que eles montassem um consultório com psicólogo para atender a turma nova que chegasse. Porque eles contratavam as pessoas, deixavam as pessoas à míngua, jogavam para lá e tal, e às vezes as pessoas nem gravavam. E ficava frustrado bebendo por ali, vi tanta gente ali bebendo, porque não tinha lugar para morar, não tinha dinheiro para coisar e tal e tudo. E eu, como eu tinha essa oportunidade de estar na casa da minha avó, da minha tia, mesmo trabalhando um pouco e ajudando eles também, eu sabia que tinha uma casa para dormir, sabia que eu tinha como alimentar. E a turma que estava ali, a moçada nova que chegava de fora, que vinha do Nordeste, por exemplo, ou que vinha do Sul, né? E eles ficavam ali enrolando o cara com o negócio do contrato e tudo, e o cara numa pendenga desgramada pedindo o pessoal pagar café com pão, com manteiga. Então eu pedi mais uma cláusula, que colocasse um psicólogo para atender, colocasse um consultório dentário e que estipulasse pelo menos uma grana para cada pessoa que foi contratada para poder pelo menos sobreviver, pelo menos pagar um pequeno aluguel, alimentação, uma coisa assim e tal. Aí quando essas 10 cláusulas chegaram lá no cara que decide, o cara mandou me chamar lá e perguntou comigo o que eu tinha bebido, se eu mexia com droga. Eu falei, não mexo com droga, de jeito nenhum, não, toma uma cervejinha assim e tal, tudo, mas não sou de mexer com droga. Ele falou, só um cara drogado, louco, que toma droga, para pedir o que você pediu aqui. Eu falei, ah, é? Ele falou, é. Eu falei, então, se vocês não têm condições de suprir isso aí, infelizmente eu não vou assinar o contrato com vocês. Eu sei que eu acabei saindo da gravadora e depois de um tempo voltei nessa gravadora e aluguei o estúdio deles. Consegui de uma certa forma, porque eu fiz uma amizade tão forte lá dentro que eu consegui gravar dentro do estúdio de madrugada. Isso é uma coisa que o chefe lá, o cara deve estar sabendo aqui agora. Os donos lá, né? Eles alugavam de madrugada para mim, porque ninguém ia para lá, né? Não funcionava, não tinha expediente e tal e tudo. Só abria o estúdio. E eu gravava numa fita de 8 polegadas, que tinha de 16 já lançada. Então a de 8 era metade do preço, mas eles já tinham encostado essa fita. Então eu colocava no cabeçote essa fita, gravava comigo 8 canais para me pagar menos. Então eu aluguei, gravei em 44 horas, eu gravei e mixei um disco. Foi Uma Janela Dentro dos Meus Olhos, que foi meu primeiro disco independente. Esse disco eu vendi 350 cópias na noite do lançamento, num bar em Belo Horizonte. Tinha que ser um bar em Belo Horizonte. Tirei todo o dinheiro que eu tinha gasto, tirei nessa noite. Então, a partir dali, eu vi que tinha uma porta aberta. E naquela época, quem fazia disco independente? Era o Boca Livre, era o Adolfo lá, do pianista. Não, o pianista, não, né? Antônio Adolfo, que lançou um disco que chama Vira Lata, que tinha um cachorrinho na capa e tal. Tinha outras poucas pessoas que faziam um trabalho independente, que tinha essa coragem de fazer um disco independente, de vender de mão em mão. E eu estava nessa onda, nessa época, né? E tal, e fiz o meu primeiro disco independente. E aconteceu isso de vender 350 discos uma noite. Eu falei, é por aqui, eu vou continuar. E a gravadora me chamando de novo para conversar sobre contrato e tal e tudo. Eu falei, não, meu contrato é aquilo que eu falei. Se vocês me der aquelas 10 cláusulas lá, eu vou. Não chamava e tal. Aí fiz o segundo disco independente, que foi Sonho de Menino. Já foi com capa dupla, com letra em alto relevo, né? As capas mais chiques possível que eu podia fazer, eu fazia. Então fui crescendo, fui ganhando um troco. Aí eu comprava telefone na época. Comprava 3, 4 telefones, né? para poder depois vender e fazer outro disco. O telefone naquela época você podia comprar, era uma fortuna, valia dinheiro, quase o preço de um carro. Enfim, então eu fui levando, por isso foi gravando meu disco independente. Então, volta e meia, uma gravadora me chamava, ah, estamos interessados, vamos fazer e tal. Mas quando chegava na hora de colocar no lugar que eu queria, não acontecia. Então fui me tornando uma pessoa independente mesmo. E eu também não fui procurando mais gravadora, não fui procurando mais a grande mídia e tal, e fui trabalhando por baixo ali. Eu fui viajando. Eu saí de São Paulo, onde eu morei 11 anos, e fui para Belo Horizonte fazer 4 apresentações. Acabei fazendo 46 cidades. Então eu senti também que ali tinha um espaço de trabalho para mim. Saí de São Paulo, mudei para Belo Horizonte, 85, 86, por aí. E dali eu comecei a desbravar o interior de Minas Gerais. Já nem sei dizer se sou feliz ou não. Já nem sei a quem eu dou meu coração. Preciso acreditar que gosto de alguém. E essa tristeza vai ter que mudar, me custe o que custar. Às vezes sinto até vontade de chorar. Preciso ter alguém que possa compreender minha desilusão. Até pensar que nunca mais vou ter alguém pra mim, eu já pensei assim. Até sofri demais. Será meu Deus, enfim, o que eu não tenho paz. Já nem sei dizer sou feliz ou não. Já nem sei a quem eu dou meu coração. Preciso acreditar que gosto de alguém. E essa tristeza vai ter que acabar, e custe o que custar. Às vezes sinto até vontade de chorar. Preciso ter alguém que possa compreender minha desilusão. Até pensar que nunca mais vou ter alguém pra mim, eu já pensei assim. Até sofri demais. Será meu Deus, enfim, e eu não tenho paz. Será meu Deus, enfim, e eu não tenho paz. E como já tinha tido um reflexo muito forte do meu trabalho de São Paulo para o Brasil todo lugar que eu ia, a pessoa me conhecia. Eu conhecia pelo menos Jardim da Fantasia, a Cantadeira e tal. Então eu começava a cantar, o pessoal começava a cantar também e queria os discos. Então eu comprava os LPs da gravadora, pagava as caixas de disco, violão e mala, ônibus, ia dentro, terminava lá, eu vendia meu disco, autografava, ainda pegava o dinheiro e passava o troco ainda. Eu fazia tudo. E foi nessa que eu fui nessa, eu achava bacana aquilo, achava bom, eu tinha prazer de trabalhar, gostava, como eu gosto de trabalhar até hoje. Eu achava que bacana, assim, eu falava, gente, quem no mundo tem a oportunidade de estar viajando, sendo aplaudido, traz um dinheirinho para casa. Aí eu comecei a valorizar mais, profissionalizar mais essa coisa do trabalho independente. Então, cada disco que eu fazia, eu procurava fazer um trabalho melhor, gravar no estúdio melhor, compor melhor, fazer uma capa mais bonita e tal e tudo. E foi, acho que foi nessa que eu marquei na minha vida. E que esse ano passado a gente está lançando o 21º disco, sendo que 20 deles foram trabalhos independentes, sem um centavo de lei de incentivo. Não que eu tenha nada contra, mas é porque realmente aconteceu assim. Sem patrocínio de ninguém, com dinheiro de bilheteria, dinheiro que eu ia juntando, que eu ia comprar telefone revendendo, carro que eu vendia, comprava e vendia. Então, dessa forma, eu consegui marcar o meu trabalho, fazendo o que eu gosto, cantando o que eu quero, né? Assim, sem impor nada para ninguém, e muito menos recebendo imposição de ninguém, cantando as minhas verdades, a minha música, como se compor, falando da relação humana, da natureza, né? Falando de amores, de desencontros, de encontros. Hoje a gente fala de filhos, né? De separação, de reconciliação, de namorados, amigos. E viajo o mundo inteiro, né? Estados Unidos, Europa, Cuba, já rodei por aí tudo, super bem recebido. Então, assim, eu não quero mais do que isso na minha vida. O que eu quero é continuar com saúde, é, família, amigos. Um dinheirinho que é para você ganhar, você precisa também se alimentar bem, morar num lugar legal, ter um carrinho, né? E o resto, tomar cerveja com os amigos e rir um bocado, que é o que faz bem para todo mundo. Veja bem, o amor é uma coisa veloz, está fugindo do meio de nós e habitando as estrelas. Toda luz que faz parte da vida tem o calor de uma amiga. Faz a gente feliz. A vida é um espaço de ternura, não precisa de amargura pra nascer um novo amor. E o tempo sai correndo para o nada. Esses rancores, precisamos de amores. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, comecei a conhecer Juarez Moreira, Toninho Horta, Gilvão de Oliveira, que são músicos essencialmente instrumentistas. E eu comecei a escutar a música deles e gostar, e formando uma amizade ali e tal, e tudo, comecei a colocar a letra em músicas do Juarez, música do Toninho, música do Geraldinho Alvarenga, que já é chorão, o Juarez já é mais jazzístico, né? O Toninho já entra, os dois são as baladas e as canções complicadas dele, o Gilvan já é mais romântico também. E eu fui compondo com essas pessoas como letrista. Então eu colocava a minha mensagem num baião, num choro, num jazz, numa valsa, numa balada, um samba-canção, um bolero, um choro, enfim, numa bossa, né, num samba-canção, num partido alto. E eu fui percebendo que ali o leque foi abrindo. Dê a mão, vamos sair e passear pela cidade até o cais. Eu quero a paz, até pedir a minha estrela pra iluminar esta canção. Queira bem, que eu quero entrar na tua vida. Quero te amar, te conhecer, pois é melhor do que sofrer. Tirantan, zeguei um tirantirundê, irundira. Tirantarundá, tirantirundê, tirantirundá, tarirará, pariratuirundê, tarirá, tarirá-tirundê, tarirará. Me queira bem, que eu quero entrar na tua vida. Quero te amar, te conhecer, pois é melhor do que sofrer. Me dê a mão para mim, por hoje. Vamos sair de rias e passear pela cidade até o cais. Eu quero a paz, até pedir a minha estrela pra iluminar esta canção. Me queira bem, que eu quero entrar na tua vida. Quero te amar, te conhecer, pois é melhor do que sofrer. Quero te amar, te conhecer, pra não sofrer. Irapeiras a ganhar, irimara pire, tiralara pisa. Hoje eu tenho composto com jovens compositores. Por exemplo, tem o Marcelo Giran, que é um músico que toca comigo há 6 anos, está com 25 anos agora. Começou a tocar comigo 18, 19 anos. É um jovem compositor que toca 10 instrumentos bem. É uma coisa rara no mundo. Sem estudar nenhum instrumento. Ele simplesmente fez um pouco a faculdade ali, tudo, piano. Mas ele toca sax bem demais, toca flauta, toca cavaquinho, toca bandolim, toca 7 cordas, toca 6, pandeiro, tudo. Então o menino eu diria que é um gênio. Porque ele já nasceu para aquilo ali. E ele começou a compor algumas coisas e começou a colocar a letra. Então nós temos mais de 60 músicas compostas. Teve o disco quando eu comemorei 25 anos de carreira, todas as músicas são parcerias minhas dele. E ele tocou todos os instrumentos no disco, com a participação do Serginho Silva na percussão só. Foi um disco que eu só cantei. Achei interessante isso. Esse disco que a gente lançou esse ano, retrasado aí, para passado, que é um disco com outro parceiro, que é o Paulo Henrique, é um jovem compositor também, que toca violoncelo na Orquestra Jovem de Mogi das Cruzes, e toca alguns instrumentos também. Começou a mandar algumas músicas para mim, eu comecei a compor. Esse disco anterior são todas músicas minhas e dele, do Paulo Henrique. Só que eu apresentei os dois jovens, entreguei o trabalho todo, falei, vocês resolvem aí com vocês dois, façam os arranjos, que eu só quero cantar. E o letrista, né, que eu sou parceiro de todas as letras. E fiz esse disco assim, então eu acho legal essa coisa de você dividir essa coisa com as pessoas, porque você também abre um leque na sua vida, porque cada um compõe de uma forma. E os mortos já falam mais, e os vivos não vivem mais, jamais. As portas são penas de cortes penais, cortinas de ferro, um laço a mais. A mais somos santos de trás das cortinas, tantas amarguras para um só coração. Vivemos de anúncios, charadas e cortes, cortados de facas em fundos punhais. Os gritos calados, a dor penetrante, e as vestes dos nobres cobrindo os chacais. Se abrimos a boca das portas proibidas, achamos comidas pra fome matar. Mas nunca abriremos cortinas de ferro, pois nossos problemas são prato da vida, e a carne sumida sumiu nada mais. se abrimos a boca das portas proibidas. Achamos comidas pra fome matar, mas nunca abriremos cortinas de ferro, pois nossos problemas são prato da vida e a carne sumida, sumir nada. Então a gente fica sempre assim lutando para permanecer. É uma luta difícil, não é? O que você ganha, você gasta. Mas eu acho que eu consegui chegar num estágio da minha vida onde, para mim, está tudo bem. Não vou ficar rico, né? Eu acho que o prazer é muito maior. Às vezes, logicamente, tem fases de dificuldades financeiras, tem fases de dificuldades no coração, né? Mas, por outro lado, a gente supera tudo isso com o trabalho, né? com alegria, sempre olhando para trás e admirando o público, como é grande o público que eu tenho. E que carinho que esse povo tem pelo meu trabalho. Né? Como foi construído isso? Não fui eu sozinho, tem muita gente que me ajudou a construir. Mas são pessoas também que têm um coração grande, né? E que me ajudaram a superar qualquer crise, qualquer coisa na vida, para poder continuar e levar alegria para as pessoas, porque a música é isso. A gente canta, por mais. Você pode até cantar uma música triste para uma pessoa, que ela escuta aquilo, ela vai refletir, né? E vai sair do baixo astral que ela está. Né? Então a minha música é uma conversa com as pessoas. Tudo que eu componho são coisas que aconteceram na minha vida e coisas que se não aconteceram, eu gostaria que acontecesse. Então a minha música é uma música verdadeira. Eu estou com 56 anos, eu posso falar isso hoje. E às vezes com 28 anos, 30 anos, você fica com vergonha, com medo de achar que é pretensão. Então eu falo com pretensão, né? Uma pretensão sadia. Com 56 anos, eu acho que eu passei por várias fases na vida dentro da grande mídia, dentro da música popular brasileira. E eu acho que hoje sou respeitado por pessoas assim maravilhosas, principalmente meu público, e sou admirado por pessoas que falam com o maior carinho de mim, né? Paulinho da Viola, Fagner, o próprio Milton, né? Todo o pessoal do Clube da Esquina tem um carinho por mim, um carinho pela amizade, da forma que eu consegui levar meu trabalho. Eu acho que a turma nova também que vem do Valdir Quitionha por aí, Lucinho Cruz, Rubinho, que é contemporâneo, Tadeu Franco, são pessoas que superaram tudo na vida também. Então eu acho que isso aí serviu de exemplo para todo mundo, vai servir de exemplo para todo mundo, que vale a pena você resistir, vale a pena você fazer o que você ama, que lá, isso é qualquer profissão, isso é um médico também dedicado, acontece isso, um arquiteto, um engenheiro, né? Qualquer trabalho que você faz com amor, que você faz com dedicação, não tem jeito, 10 anos depois ele te dá a resposta, ele vem devagarzinho, dá e tudo, e é o tempo que a gente precisa, tem que ter um pouquinho de paciência na vida para poder retornar para a gente o que a gente plantou. Isso é da natureza, não tem jeito. E a música é a coisa mais natural que existe. Esse canto pra navegar, traz do garimpo pedra que brilha mais que a luz do luar. Jequitinhonha, Jequitibá, mete essa unha, tira da terra vida talhada com as mãos, vida talhada com as mãos.